Thanks for having me. Golfo, vento variável com 039, autorizado a decolagem, pista 17. Angolinas do Golfo, degolado 234, controle 119, acima 8, por voo, dá a volta. Dá a volta, Golfo, vamos ganhar o gol. Tá passando o meu gol, tá trabalhando no espaço, porque é a rua, 1-0, lá na cúpula. Catatango Lima do Golfo, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 100, via saída árvore, liberados da restrição de altitude na saída. Lima do Golf, eu vou direto à árvore, está presente. Tá, vamos direto à árvore, vamos fazer o Golf. entrada no ILS, TAM 3859. TAM 3859, TAM Salvador, 118, direcional 95. Corre 1-1-8-9-5, 3859. Salvador, bom dia, TAM 3859, passou externo, baixado e travado, cabidão com a pista. TAM 3859, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 04 nós. Livre pouso, pista 10, TAM 3859. Tanque Lima Vila Golfo é autorizado direto destino em ascensão a nível de voo 100. Quando possível, seus chamados de pouso. Pouso, essa pouso da próxima, a Vila Golfo do São Golfo. Voo 9933, sexta via para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray pista 10 em forma estabilizada. Altímetro permanece na 0 no 5. Via 2.000 pés, via X-ray em forma estabilizada, 9933. TAM 3859, seu solo aos 40, direita 1219. Direita 219, TAM 3859. Guardião 08, prossiga com os dados para tu, hein? Seguinte, Salvador Ilhéus, 1 hora, tempo de voo, PLB 07, Edaldo Siqueira, comandante, nível 100 solicitado. Reporte para o táxi, o Guardião 08 aguardando cópia. Porto no porto, espera táxi aí, Oscar, o Guardião 08. Papatango Mike Alpha Tela Sena, identificação, voo Imari. Imari intercepta via chegada, desse mantém a nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 015. Confirme alternativa e autonomia. Gente, o Guardião 08. Estabilizado 9933. Bom, 9933, Torre Salvador, 118, Decimal 95. 295, isso. Torre Salvador, bom dia, gol 9933. Gol 9933, altímetro 1015, posto em aproximação, aguardando o contato visual da torre. Linha e mantém capseira 2. Corrigindo, no capseira 17. Bom, no 160, bom dia, Sane, identificação autorizada via chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 050, altímetro no 015. Capitão Mike Alpha Tel, autorizado para de Duna, descida para 2000 pés, altímetro no 015. Tente Lima Blue Golf e permanece estimado aos 14 da próxima. Tente. Prossiga. Pode fazer com a marca pista 17. Está parada? Aguardo confirmação, o Mike Alpha Delta tem uso em Salvador 1028. Pista 17, 35 apenas para pouso visual. Gostaria, se possível, na próxima curta final, a gente cancelar e fazer um pouso aí na 17 para agilizar. Afirmativo, vou confirmar com a torre a situação da pista. Obrigado. Radian 108, vento 090 graus, com 049, autorizado a colagem pista no 7. Visuado a colagem no 7. Visuado, a gente proponta a e pousa na bomba 7. Primitivo já foi coordenado com a torre e mais alfa tá. Integrado, mais alfa tá. O Lima do Golf já voou anteriormente visual na rota? Bruno, 933. Afirma-se o Solos 48, chama o Solos 21, décima 9 agora, o 9933. Confirme se recebeu o rádio impacto durante a aproximação. É, recebemos um pouco, sim. Sente. Guardião 08, decolado Salvador 249, controle 199.8. 199.8, Guardião 08, grato pela cooperação. Salvador, Guardião 08. Guardião 08, contato radar, suba e mantenha nível de voo 100 e voe direto coral. Vai manter 100 direto coral, 08. Mike Alpha, tem autorizado o final do procedimento ILS 76, pista 0, informe estabilizado. Queima o repassé estabilizado, o Mike Alpha, tem Chileno 311, aciona a identificação desse avião, chegada a Bonfi para 4 mil pés. Ajuste de altímetro 0.5. Volume 796, controle. Volume 796, serviço radar encerrado 66 milhas nordeste de Salvador. Subir mantenha nível de voo 970, chame controle Aracaju 920, decimal 3. Tango Lima Vila Golf, controle. Lima Vila Golf, serviço radar encerrado 48 milhas sudoeste de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, centro Recife 9260, alterna 128.8. Apresente frequência livre para alta coordenação. Coluna 160, desça e mantenha 3 mil pés, altímetro 0,5 liberado da restrição de altitude no fixo tapa. Sempre lhe dá essa altitude, a 3 mil pés, fazendo no fixo, no 160. Michael, você já estabilizou? Afirmativo, estabilizando agora, o Ielenco e o Michael Papião. Tente completa a aproximação final, chame torre 198, decimal 95. 6895, boa. Então, no 60, autorizado o sinal do procedimento ILS satisfeito, estamos a 0, deixe mantenha 2000 pés, de forma estabilizada. 2000, autorizado, tinha estabilizado o 60. 0 no 5, outra aproximação, guardando contato visual com a torre. Afirmativo, o Michael Fatão. Então aí, o Michael Fabel está visual com a 17. Gente, confirme a intenção, Papa Tango, Michael Fabel. Compõe o cancelamento, está presente, segue visual, uma perna pela direita aqui na 17. Gente, plano modificado 58, abandona agora a final da pista 10, passe pela direita 17, reporte natural 17 para pouso. O Mike Alpha Hotel, Papa Tango, Mike Alpha Hotel. Reporte então, reporta a final 17, o Michael Fabel. Papa Romeu, hotel de Letéia, reporte no Natatsui, Oscar, altímetro 0,5. Não quero oito, controle. Vagão 08, Ilhéus operando com visões mínimas, chuva leve sobre o campo, 5 mil metros de visibilidade e 2 mil pés de terra. Mike Alpha Hotel, vento variável com 03 nós, autorizado pouso, pista 17. Tem um pouso autorizado então 17, o Mike Alpha Hotel. 195, bom dia, ponto de espera da 10, pronto. 1095 autorizado, a linha aérea colar, pista 10, o vento variável, 03 nós. Arena cola, 1095. Hotel Gilé de Serra, a linha e mantém, cabeceira 17. Alfa Tango Mike, Alfa Hotel, sou solo ao 59, confirme o passo destino. Passa o passo 4. Gente, realiza o backtrack e aguarda na Taxiway Quebec. Vamos o backtrack à primeira direita. Ah, positivo então, a gente backtrack antes da Quebec. A gente livra direita nela, positivo, volta para a Taxiway. Afirmo, livra e permanece na Taxiway para decolagem do helicóptero. Positivo então, companheiro, a gente livra já na Quebec, mais para Fabião. 2 Salvador, 3179, pode estar pronto. 3179, a Lima tem cabeceira 10? A Lima tem 10, 3179. Chalé 6301, avessa via para 2006, está autorizado o sinal do procedimento ILS Taxiway pista 10, informe estabilizado no curso do localizador. Estabilizado no ILS via 3001. E mantém a posição. A posição, só para a gente entender, a gente vai voltar depois pela Quebec mesmo, positivo? Afirmo, afirmo. Ingressa aí a primeira direita na Mike, faz um 180 e mantém o ponto de espera da Quebec. Esse trecho aí, sua esquerda está interditada, vai ter que voltar via pista. Maravilha então, vamos fazer um 180 aqui, guardando mais a posição. Então, Papão Romeu, Hotel Gilé de Serra, vento variável 029, autorizado, decolagem, pista 17. Juno 095, decolado 02, controle 119, décimo 8. 98 Gol, 06. Corre Salvador, Gol 1160, tá uma milha pra cima, baixado e travado. Boa tarde, bom dia. 1160, o time entrou no 015, com aproximação, aguardando pista livre, 2321, da Sun, e a cabeceira 10, logo logo vai iniciar a decolagem. Aguarda livre, 160. Tá, Alex, Gol 1095. 2000, Alex, Gol 1105. Tango Mike Alfa Hotel, táxi via pista no 7, reforço liberando para o 44. Pista na pista, no 7, na porta liberando, Mike Alfa Hotel. Papão Romeu, Hotel Gilé de Serra, decolado 03, ingressa no corredor Axé, chama o controle, 119, décima 8. 119, 8, grato, Hotel Gilé de Serra. 1160, vento 130 graus, 04 nós, informa helicóptero. Linha do litoral sul, a sua direita, não interfere na sua aproximação. Autorizado pouso, pista no 0, 130 graus, 04 nós, Gol 1160. Livre pouso no 0, Gol 1160. Bom, meu hotel Juliette Serra, bom dia, 1010, direto, Manati, reposta, afastada 20 milhas. Reposta na 20 milhas, hotel Juliette Serra. 79, decolado 03, controle 119, decimal 8. 198, muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia, 03179. Controle de Salvador, 03179, bom dia. 03179, bom dia, contato radar, subazia da El, nível de voo 320, autorizado. Via da El, para o nível 320, 03179. Há uma possibilidade de a gente voar na Prodileda? Após 2000, pode autorizar de Leda. Perfeito, 2000, Leda, o 3179, obrigado. Vivi, 0, seu solo aos 04. Livre direita, chama solo 21, decimal 9. Direita, 219. O 960, apenas confirmando. Recebeu o rádio impacto durante a aproximação? Afirma, recebemos, sim. Gente, o 960, direita, 121, decimal 9, solo. 219, é. Alternativo WES-108, aguarde suas diferenças de comunicações. Lênia 311 na Torre Salvador, 118, decimal 95. Zero pão. Puxa, Lênia 312, seguinte, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Lênia 312. 5. Salvador, bom dia, o Chanel me atende. Chanel 6311, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 190, vento 140 graus 049, ajuste altímetro 0095. Autorizado pouso, cabeceiro 90. A 095 está no centro Recife, 960, Alterna, 128, decimal 8. 360, 288, 105. Ali mantém cabeceira no zero, chama a 312. Seu solo ao 09, direita no 21, décimo 9. E no 219, certo. O Xenem 13 no 2, autorizado a decolagem pessoal. 190, vento 170 graus, 04 nós. Nível de colagem, está 10, Oceano M6, 12. Oi, bom dia, o azul 9170, ponto espera da 10. Gente, azul 9170, após a rolagem do R2320 da Aliança, ali mantém cabeceira no zero. Se ali mantém a cabeceira no zero após a rolagem do R2320. Zona 79, chama o centro CIF 1251, alterna 126, decimal zero. 251260, muito obrigado, tenha um bom dia, eu sou a 3179. Para hoje, informação de tráfego 12 horas, 25 milhas com rumo oposto, Bravo Eco 58, mantendo o nível de voo 110, na escuta de Léo. 63, 12, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo 2196, ponto espera, 10. Voo 2196, ciente, mantém o ponto espera. Mateu ponto 0, 2, 1, 3. Controle Salvador, bom dia, Oceano 6312, decolagem na terceira Pucaracaju. Oceano 6312, contato radar, subvia Puca, nível de voo 350 autorizado. Gente, sobe ao nível 350, Pucaracaju. Quando possível, solicita direto a Aracaju 6312. Afirmativo, mantém o fluxo sair e aguarda, Oceano 6312. Sobe no perfil, aguardando o Oceano 6312. Oceano 71, desça via para 2 mil pés, altímetro 0,05. Guardião 08 fica atento a tráfego anteriormente informado, 12 horas, 20 milhas com rumo oposto, mantendo nível 110. Em serviço agora encerrado, 562 de milhas sobre oeste de Salvador, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Ali mantendo 0, vou deixando na frente. Gente, o Chiné 6312 autorizado os desvios na Pro 050, aguarde coordenação com o centro Proa de Aracaju. Tá, ciente, o Chiné 6312 livre de desvios, aguarde Aracaju, o Chiné 6312. Controle azul 9170 decolado, Dael. Azul 9170, contato radar, subvia Dael, nível de voo 340 autorizado. Dael 340. Leme 312, após desvios, voo Romeu Fox 018. Após desvios, Romeu Fox 018, graças, Chiné 6312. 29.300 decolagem, piscina 0, vento 150 graus, 059. Gente, iniciando o gol 2196. Mano, gol aí, qual a posição? Posição lida. Positivo. Zona 71, autorizada sinal de procedimento ILS X-Trip, soma 0, informe estabilizado. Autorizado ILS X-Trip, responda a sinal. Rua 296, decolado de Salvador, usino 6, controle 119.8. Gente, 198, gol 2196. Como está recebendo o 2196? Alto e claro. Ok, obrigado, até volta, bom final de semana. Pro Amote, meu favorito, a gente pro desvio, senão vou ter que voar na Pro aqui, 220. A Zona de 170 está sendo coordenado com o centro, a Pro de Amote, vai ser autorizado de desvio necessário, aguarde a confirmação do controle. Ok, então tá bom na Pro 220. Controle Salvador, gol 2196, decola na sua escuta, bom dia. Gol 2196, contato radar, suba via da El, nível de voo 360, autorizado. Da El, 360, gol 2196, bom dia. Gol 184, desça via para 3.6, altímetro permanece no 015. Quadro autorizado, alinhada com a piscina 0, vento 130 graus, 0612 é nóis. Autorizado, alinha de cola da cabeceira no 0-3304. Deixa. Puxa, né? Patatá, Vitor Romeu, Oscar, acione a identificação. Rui Mari, em Mari, está certo que eu vi chegada agora no contato radar. Chanel 63, 12, chame Centro Recife na 2085 alterna, 125, decimal 45. Centro Recife 2085 alterna 2545, Chanel 63, 12, bom dia. Quatro, redução de velocidade para 200 mais, número 2 em aproximação, segue tráfego da companhia em aproximação pelo setor norte de Salvador. 200 mais, 1-1-2-4. Apapapá, Vitor Romeu, Oscar, acione a identificação. Então, meu Oscar, contato radar 55 milhas sudeste de Salvador, na proa de TAP, desse mantém a nível de voo 050, altímetro na 095. Plano 3304, decolar 220, controle 199.8. Bravo, entrando. Controle Salvador, muito bom dia, esse é o TAN 3304. 3304, bom dia, contato radar, suba via Arbor, nível de voo 360 autorizado. Via Arbor, 360, TAN 3304. Estabilizado no LF, voo 2171. Voo 2171, Torre Salvador, 198, decimal 95. 2895. Voo 2590, acione identificação. A voo 2590 tem contato radar afastado de Salvador, 7,6 milhas sudoeste. Na Praia de Mare, autorizado descida até o nível de voo 1190 inicialmente. Altímetro em Salvador, 1095. Pede autorizado desvio, a voo 2590, reporte para o controle alterno. Bona 184, desce e mantenha 2.000 pés, autorizado final de procedimento ILS, satisfeito pista 1.0, de forma estabilizada. Azul 9170, chame Centro Recife 951, na alterna 126, decimal 0. 2196, chame Centro Recife 1251, na alterna 126, decimal 0. S25, 1-2-0, 2-1-2-1-9-6, até logo. Tá 10, baixada e travada. 2-1-7-1, altímetro 1-0-1-5. Estrato, vou avistar a 2-0, pulso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-7-9. Autorizado, pulso, vou 2-1-7-1. Voo 2590, autorizado, nível de voo 1190, altímetro 1095. Papapá, Vitor Romeu Oscar, autorizado descida até 4.000 pés. 1184, está efetuando desvio? É, afirmativo, já está retornando para sinal, está uma formação esquerda. Sente, o tráfego que procede na aproximação anteriormente informado da companhia 7 milhas a 1 milha para o curso. Voo 1184, torre 118, decimal 95. Bom dia. É a 7207, parte militar, parte pro táxi. Salvador, bom dia, voo 1184, final da 0. 1184, com a sua aproximação, altímetro 10, 15, aguardando o contato visual do torre. Vem, continuando. Tá 3304? Sofia. Teríamos a proa de Alepa? Autorizado Alepa. Claro, 3304. 590, desça e mantenha nível de voo 050. 2171, no seu solo 25, liberou na Foxtrot, chama solo 219. 19. Uno 184, tráfego do estado autorizado, pouso piscina 0, vento 140 graus, 07 nós. Nível pouso na 10, voo no 184. 2590, inicie redução de velocidade para 250 nós, mantenha 250 nós no máximo na distância. Azul 2590, copiou? Negativo, copiou. Azul 2590, número 2, na aproximação, segue tráfego 2019 milhas, mesmo rumo, um Bravo X 58. Mantenha no máximo 240 nós na descida. Quatro, chame centro Recife 1260, alterna 128, decimal 8. 4, seu solo os 27, direita no 21, décimo 9. Ei, bom dia, vou no 9, passa. O Oscar tem condição de manter a presente velocidade até próximo de Duna? Afirmativo. Gente, na proa 040, autorizado a descida para 2.000 pés, e ele é satisfeito, estamos já em forma estabilizada. Azul 2590, vetor radar para sequenciamento, corre à esquerda na proa 030. Seu limite nesta proa é o curso do localizador. Fechou para proa 030, será aumentar a informação. Podemos ir no máximo para a proa 035. Fecha, está mantendo a proa 035, limite nesta proa, curso do localizador, azul 2590. Caso não tenha condições de mais de manter a proa, informe para o controle. O Azul 2590 é autorizado descida até 3.000 pés, altímetro 0.5. 07, reporte no ponto espera taxi do hotel, o último entrou no 015. Confirme apenas o POB e autonomia, o Olimpo 07. Gente. Onde está a tua fase do Romeo? Terceira. Está com uma luz? Ajuste a salvadora no 015. Acho que você tem condição de manter essa velocidade para interceptar o localizador? Eu acho que sim. Gente, informe quando necessária a redução e estabilizar na final dele. Tá. Zut 59, o vento no 30 graus, 079, autorizado. A linha decolar, pista 10. A linha decolar no 0, 0358, 5 graus.